Quero saudar meu colega presidente de exercício, Telmo, minha secretária, a vereadora Sandra, os demais vereadores e vereadoras. Hoje estivemos junto com o prefeito, fomos recebidos na escola 27 de maio, onde há uma mobilização dos professores, dos funcionários, da comunidade escolar, 27 de maio, para que a gente possa, aqui, vereadores de vários partidos, interceder junto ao governo para que o governo volte atrás da sua decisão. Já voltou em alguns outros lugares, e a gente, por exemplo, Maracanã, aqui na Glorinha, voltou atrás, entendeu? Então, eu sou dessa opinião de respeito ao trabalho do CEPERG. O trabalho do CEPERG é diferente, é um trabalho do sindicato, e o sindicato tem a sua forma de trabalhar, as suas pautas, mas nós, vereadores aqui, nós queremos trabalhar na harmonia e buscar o bem para o coletivo, que é para o coletivo escolar, e é isso que nós queremos. E aí fico feliz que o vereador Fifi, que é da base do governo, assinou. E perfeito, vereador. Eu acho que isso aí, eu acho que o senhor também não quer que reduza a escola. E nós temos ali, e aí eu vou dizer uma coisa, ô Fifi. O governador, ele não pode governar, é o ponto de vista, não pode governar com uma calculadora. Ah, lá tem 5 salas, tem tantos alunos, vão fazer o cálculo. Ah, cabe tudo lá, vão empurrar tudo de tarde. Não. Ele tem que ver o aspecto que envolve aquilo ali. Nós temos uma rodovia que morre gente, todo está vendo Facebook atropelado um, e isso que estão com veículos, são atropelados, aí vocês imaginam criança atravessando a pé. Ah, mas o pai que leva é responsável, mas não é todo dia que o pai pode levar, porque o pai também tem os seus afazeres, né? Alguém leva, um tio leva, mas um dia o tio que não estiver em casa, aí o aluno não vai estudar. Então, eu acho que o governador tem que olhar para esse aspecto. Nós temos também ali a sala de recursos, onde nós temos um atendimento diferenciado para alguns alunos. Isso é feito no contraturno. Então, é nesse sentido que nós temos que trabalhar junto ao governo do estado para que ele veja a realidade da 27 de maio e volte atrás. É isso que nós queremos, que ele volte atrás. E se ele voltar atrás, estarei aqui elogiando o governador de voltar atrás, porque quem vai ser beneficiado é a nossa comunidade. Também quero encaminhar, está aqui o secretário, moradores do Rio da Ilha, entrando ali pela 239, ele está certo, está patrulhado, estão contentes, mas a iluminação pública está péssima. Está péssima porque iluminação pública é segurança. É segurança, né? É segurança. Então, peço que o senhor, com a equipe da iluminação, tenha um carinho especial àquela situação. E amanhã estarei procurando também o secretário uma questão aqui na Mundo Novo. O morador também me ligou com um problema em uma rua que esvaletou tudo com essa chuva. Estão tendo muita dificuldade. Também várias pessoas me ligam, vereador Telmo, na questão do redutor de velocidade. A gente aqui fala, é o antigo quebra-mola, mas pela legislação são redutores de velocidade. O município traz um benefício que é asfaltar. Aí o condutor se aproveita disso para descumprir a lei e andar em alta velocidade. Então, é necessário em várias vias do nosso município a colocação do redutor de velocidade. Também, quanto à nossa a saúde. Ecografia, endoscopia, eletrocardiograma. Oxalá, gente, que a gente possa pegar aquilo lá que era para ser uma UPA e que o governo vai entregar para o município. Não é assim o município ir lá e tomar conta. Lá ali é um projeto federal. Espero que o governo tome a decisão de entregar para o município. O município faça um investimento ali onde é para ser a UPA, que hoje está sendo usado por drogados. E ali tem espaço, o meu sonho é ter até um equipamento de tomografia do município, porque isso sai um documento e acaba nós recebendo esse recurso, se nós fizermos ali esses exames e recursos que vêm para o município, para esse tipo de atendimento. Também dizer que estive lá junto à Facate sobre o Dom, que é é o documento orientador municipal. E, para encerrar, senhor presidente, também os nossos pesares ao nosso grande líder, senhor Osmar Gonzaga da Silva, que a gente possa, todos nós, levar os seus ideais adiante, porque era desenvolvimento e crescimento do nosso município. Tenham todos uma boa semana, fiquem com Deus.